passo um erro, cada erro um passo. Corredor cabreiro, procurar disparo. Mineiro ligeiro, pensador calado, é o desespero. Deixou blindar, coração gelado de amor sem fim. Pra cobrir as dores que não cabem em mim. Dediquei minha vida, que me faz sentir que seu gosto é doce, flores de jasmim. E foi aqui que vi o retrato da invalidez, por homens se corrompendo por não acreditar nas leis. Princesas pelas esquinas, não tendo nem 16. Rainhas comprometidas, derrubando os próprios reis. Vida é menina, bandida, regada, bebida, caída na pista. E pode ficar linda se algo te atiça, motive e inspira. Aquele que acredita, se tá ruim, edita, regrava e refilma. Que essa linha escrita aqui pela firma é sangue, carne viva, prova de que não é. Somente hoje pode dar saída. Eu vou buscar, atrás do meu melhor eu vou atrás. Vou seguir na caminhada sem medo de olhar pra trás. Em busca do paraíso eu sigo sem perder o gás. A vitória ou na derrota, a batalha é você quem faz. Eu vou buscar, atrás do meu melhor eu vou atrás. Vou seguir na caminhada sem medo de olhar pra trás. Em busca do paraíso eu sigo sem perder o gás. O inferno ou o céu, depende do que você faz. Atento pra poder sentir, segue o instinto pra não colidir. Erros são vírgulas no plano escrito que não entendi, quem vende a desistir. Falta coragem, perdeu a paixão, aceita calado, ouve todos não. Belo começo e o meio em vão, o fim o preço de uma solução, não. Pra quem da vida sabe bem o que quer, que as dificuldades só aumentaram a fé. Fazendo a raça o corre acontecer, calar quem um dia pediu pra esquecer. Que da minha vida eu tenho poder, só deixo de tentar quando ela perder. Eu vou buscar, atrás do meu melhor eu vou atrás. Vou seguir na caminhada sem medo de olhar pra trás. Em busca do paraíso eu sigo sem perder o gás. Na vitória ou na derrota, a batalha é você quem faz. Eu vou buscar, atrás do meu melhor eu vou atrás. Vou seguir na caminhada sem medo de olhar pra trás. Em busca do paraíso eu sigo sem perder o gás. O inferno ou o céu, depende do que você faz. Você não escolhe onde você nasce, mas escolhe como quer viver. Você faz seu ambiente, não é ele quem faz você. Então pra que se lamentar, mano, se você vive pra perder? Tantas dúvidas na mente, pergunto, já tentou vencer? Das vezes em que falhei, nunca pensei em desistir. O erro é só mais um sopro que me impulsiona a subir. Então pra que se lamentar, se você faz o seu lugar? Se tá ruim, sua mente é que tá. Chorar não vai te ajudar. Trabalho é uma meta, um objetivo. Foi um sonho na reta, pensamento ativo. A sorte me flerta, sucesso cativo. Deixa a porta aberta pro meu paraíso. Estado de alerta, estado de alerta, estado de alerta. Eu vou buscar, atrás do meu melhor eu vou atrás. Vou seguir na caminhada sem medo de olhar pra trás. Em busca do paraíso eu sigo sem perder o gás. Na vitória ou na derrota, a batalha é você quem faz. Eu vou buscar, atrás do meu melhor eu vou atrás. Vou seguir na caminhada sem medo de olhar pra trás. Em busca do paraíso eu sigo sem perder o gás. O inferno ou o céu, depende do